All right. I've run out of patience. On to Ruse! Hey, everyone. Estamos começando um Twip News especial. Eu sou o Eric. Eu sou o Dante. Eu sou a Carol. Eu sou a Magali. E eu sou o Mônio. Essa apresentação sempre fica melhor depois de editada. Por incrível, isso aqui parei. Certo? De nada. Ah, é verdade, você que edita, né? Parabéns. Você que edita, olha pra você ver que mineirense bacana. Estamos fazendo esse Twip News especial porque saiu o trailer de Guerra Civil, mais um trailer, dessa vez com Homem-Aranha, né? Saiu a trilha de Homem-Aranha, Guerra Civil. Exatamente. Então, e aí a ideia aqui é só a gente bater um papo do que a gente viu no trailer, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, mimimis da internet, etc. Mimimi da internet, o programa vai ter o quê? 4 horas? Se tiver 4 horas, já era mimimi. Então, já tinha saído um trailer antes, né? Que mostrava algumas coisas e todo mundo estava clamando por uma aparição do Homem-Aranha. É isso que eu ia falar, curiosamente o trailer anterior, eu acho que ele não fez um décimo do ele não teve um décimo da repercussão que esse trailer teve, né? Sim. Eu saí pra almoçar, a hora que eu voltei, meu Twitter tava, tipo, a timeline não parava, sabe, só tava mexendo o tempo todo. E no grupo do Aracnofan no Facebook tinha 75 postagens da mesma coisa, sabe? Isso é verdade. Nunca, tipo, nunca grupo até agora, do Aracnofan. Não é qualquer que, lado que você olha pro Facebook é foto do Aranha, cara. Sim, não era uma postagem com vários comentários, eram várias postagens. Eu era 10 pras 2, o perfil do Super Hero Hype postou: estão preparados para o novo trailer de Guerra Civil? Falei, vixe, eles vão liberar 2 da tarde. Aí eu fiquei naquilo aí, deu 2 horas em ponto e eles soltaram. Eu fiquei sabendo que o Bagari já tinha escrito toda a postagem pra postar no Aracnofan, né? Aí saiu, você deu enter, basicamente, né? Pra publicar. Coloquei o link e pus enter. Quer dizer, eu troquei, porque eu fiz, tipo, a gente pôde ver o Homem-Aranha e a gente pôde ver o Peter Parker. Porque se aparecesse só o Peter, eu deixava aquela parte. Se fosse o Aranha, eu deixava o Aranha. Ah, sim. Porque teve o boato de que podia ser só o Peter aparecer. Então, o que vocês acharam do trailer? Posso começar? Sim, por favor. Eu achei sensacional, assim, linkando essa coisa do Aranha, só pra gente começar por ele. Eu não esperava, assim, apesar do burburinho, eu tava falando, gente, será que vai aparecer? Quando vai aparecer aquela expectativa? Quando o Aranha apareceu, pulando aí em cima do carro, veio uma lágrima no olho, assim, mas não acredito, cara. Sim, sou menina. Mas fiquei emocionada, cara. Eu não acreditei, era que eu vi. Não acreditei. Não foi só você que deu, não foi só você que deu gritinhos de euforia, não? Acho que muita gente nessa hora, né? Eu não sei do que você tá falando, Magari. O Dante... Desceu do salto, eu fiquei sabendo. Ou subiu, né? Não sei. Temos o print como prova, Dante. É verdade. O povo tava comentando, né, que ainda não tinha aparecido o Homem-Aranha porque a Marvel e a Sony ainda estavam fechando alguns acordos aí de publicidade, não sei lá o que, tal, tal, tal. Teoricamente. Pelo jeito era verdade. Sim. Porque, tanto que semana passada, falaram que era pra sair esse trailer semana passada, só não saiu porque a Sony pediu pra segurar, porque teve o trailer das Caça-Fantasma lá. A Sony falou, não, segura mais uma semaninha aí, porque se lançaram o trailer do Homem-Aranha, ninguém vai prestar atenção nas Caça-Fantasma. Não teria o mimimi da Caça-Fantasma. Então tem que ter o mimimi semanal da Caça-Fantasma. Antes do trailer sair, como todo mundo, né, depois que o trailer saiu, que eu vi o Homem-Aranha, fiquei empolgado também, mas antes do trailer sair, eu tava pensando assim, caramba, eu não quero ver trailer, né, cara? Nos trailers eles mostram muita coisa, eu quero ver só o filme e tal, mas é meio impossível, né, não ver. Sabendo que o Homem-Aranha vai aparecer. Foi o que eu postei. Aqui eu não vejo o trailer, só vejo um trailer e já era. Só que eu falei, bom, vai se mostrar o Aranha, 2 segundos depois já vai ter GIF pra todo lado no Facebook. Não vai dar pra escapar. Então, dane-se, eu vou assistir essa bosta mesmo, já era. Exatamente. E é interessante que. E o bom é que como eu assisti praticamente quando eles postaram, que eu estava, como eu falei, 2 horas, eu vi ao vivo, quase ao vivo, se fosse uma transmissão ao vivo, deu pra pegar sem saber vai ter o Aranha mesmo ou não vai. Se ele aparecer, eu acho que vai ser lá no final. Então eu fui vendo o trailer, aí cortou, falou, tá. Aí quando voltou de novo, falou, tá, é agora. Não, quando eu vi, eu não tinha certeza que ele aparecia também. Eu vi, era umas 2h10 por aí, eu não tava no Facebook, né? Eu tava no trabalho. Mas aí eu. Sempre que eu saio um trailer assim, eu vou pra um cantinho e tento ver no celular ali rapidinho, né? Aí o. Era o que eu devia ter feito, porque eu fui assistir ele, eu tava em horário de almoço, né? Aí eu vi as mensagens no nosso grupo de conversa do Facebook, eu vi que tinha saído o trailer e já vi que tinha o Homem-Aranha. Falei, bom, beleza, vou assistir isso lá no restaurante do local onde eu trabalho. Aí comecei a assistir, já achei muito bacana, muito legal, né? As cenas de porrada, o Homem de Ferro sentando a chapuletada no Capitão América. Sentando a chapuletada. E... Muito bem. E a hora que cortou, eu também já falei, ah, é agora que vai aparecer, né? Claro que isso, não, mesmo sabendo, não evitou de eu ter uma reação descontrolada em relação à aparição dele. Histérica é uma palavra que define não, bem. Histérica talvez seja forte. Eu acho que foi muito parecido com aquele gif que tem do Deadpool, onde ele põe as mãos na bochecha e faz um... Só que talvez um pouco mais afinado. Isso, assim. Eu diria um grito de menininha, mas isso pode assim, trazer à tona algumas críticas e tal. Dante, mas não... Você tá se enrolando mais. Melhor parar por aí. Dante, só fala que a Micaela assumiu o controle e beleza. Exatamente. Isso, por um breve momento é isso que tinha acontecido. Então, o povo. Assim, e nas três vezes que eu assisti, eu me arrepiei nas três vezes. Só. O que você achou, Boni, da aparição do Homem-Aranha? Então, eu fui assistir meio cego, que um amigo meu mandou o link pra mim no YouTube. Só que como ele. Do YouTube, mas como cego, eu. Cego é o Demolidor. Era errado. Cego é o Demolidor. Ops. Ah, e aí? Eu cliquei pra ver o vídeo normal, eu vi que era o trailer do Guerra Civil. Como o cara sempre manda algumas coisinhas, eu não esperava aranha, sinceramente. Como eu comentei com vocês, né? Eu não tinha essa esperança. A festa do trailer, a aranha não aparecia, legal, até aquela hora que vai ter o Clash, né? O Team Cap, Isso, Clash é exatamente. A hora que volta lá do que o Homem de Ferro chamou o Pirralho, cara, a cena tem o quê? Uns 5 segundos aquilo, nem isso? Por aí. Olha, acho que é por aí. E pra minha cabeça, acho que ficou uns 15 minutos, cara, porque eu vi até a batida nos tubos e falei, ai meu Deus, é isso. Aí depois, prendendo a mão do Capitão América, falei, ai meu Deus, é isso que eles vão mostrar. Aí aparece o aranha, aí tem a lentezinha fechando. Isso, encarnou-se puro CGI. Aí tem aquela parte da lente que dá aquela fechadinha no olho, que assim, eu estranhei, não é que eu não gostei, mas eu estranhei aquilo, sei lá. Mas como eu tinha visto primeiro no celular, eu comentei comigo meu, até ele falou, né, mas é mecânico, né, faz o barulhinho. Aí depois que eu vi no computador com calma, com resolução decente. Sim, não é efeito Deadpool de mexer o olho. Não é efeito Deadpool. É tecnológico. Mas como eu falei, eu achei estranho aquilo, mas eu gostei. Eu gosto quando mete no olho do aranha pra passar a expressão dele, então. E é interessante que, assim, nas revistas ele começa do lado do Homem de Ferro e vai pro lado do Capitão, né? E aqui ele aparece do lado do Homem de Ferro, mas com o escudo do Capitão América, sabe? Então a imagem parece que ele é do time do Capitão, mesmo o Homem de Ferro tendo chamado, entendeu? Se você olhar a imagem sem saber o contexto da cena, né? Isso é interessante. Isso é verdade. Ah, sim, imagem solta. Sim. E fica bem simbólico e tal. E agora uma coisa interessante que eu comentei com o Magaren. No meio do trailer, 1 minuto e 40, o Capitão fala com o Tony Stark assim, não tem que terminar numa luta, Tony, alguma coisa assim. E, só que assim, a hora que ele começa a falar, eles... Assim, o Capitão está numa cena que é uma cozinha de alguém e aí continua a cena já em outro lugar. Ah, ali é uma colagem de imagens. Exatamente. Ferrada de vários pontos. Tanto que mostra o Homem de Ferro batendo, ele tá sem o capacete. O Capitão América caindo, o Homem de Ferro está com o capacete. Aí mostra o capacete fechando no Homem de Ferro, tipo. O Magari acabou de mandar aqui no Skype justamente essa cena que eu tô falando, que eu coloco no post aí. Será que é a casa dos Parker? Quem sabe? Talvez, não sei. Ela tá toda arrebentada? Pode ser. Falaram que ele ia ter problemas financeiros? Sim. Na hora que eu bati o olho nessa cena, eu falei assim, pode ser ele conversando com o Peter ou alguma coisa assim, justamente pra puxar pro lado dele, né? Quem sabe? Ia ser legal. O que mais? Eles revelaram ali o Homem-Formiga na flecha, né? O melhor cena tirando o aranha. E o melhor o sentido que é pra dar porrada no Capitão do Homem de Ferro, que é sempre válido. É interessante que, apesar de ter muito herói, eles estão falando que é um filme do Capitão América, né? Com a temática da Guerra Civil. Que eu não sei se é uma boa, né? O Guerra Civil eu sempre achei legal justamente porque é imparcial, né? Na verdade. Eu acredito que eles vão dar um destaque um pouco maior, talvez, pro Capitão América, mas com tanta gente não vai ter como, né? Focar muito nele, né? Gente, eu não sei. Eu vou discordar nessa hora, assim, porque. Sabe essa cena quando os heróis estão se enfrentando, vindo o time do Homem de Ferro num lado e o do Capitão no outro? Parece num estacionamento vazio. Aquilo me deu uma sensação de briga de escola com 6 caras de cada lado. Não parece uma guerra civil. Parece tipo, vou te pegar na saída, alguma treta. Coisa assim. Treta civil. É. Uma coisa, eu achei tão minimizado, apesar, ok, vamos colocar bastante coisa. Eu não sei se talvez fosse a hora de eles terem esperado um pouco mais, soltado alguns outros filmes de heróis, ou, cara, eu não sei, aquilo ficou pra mim muito vazio, não dá um som de guerra civil mesmo. Pra mim parece briga de escola. É, parece que eles estão gastando uma história boa no momento errado, né? Uma história que tem um potencial maior. É realmente, porque tem 6 de cada lado, né? É Warriors, né? Aquele filme. São duas grandes. Warrior tinha bem mais gente, né? Na verdade. É verdade. É que o pessoal falou, depois Guerra Civil, se tivesse colocado Capitão América 3, ninguém tava comparando com os quadrinhos. Ah, só eles vão brigar e já era. Mas como fizeram Guerra Civil, não, você tá comparando com os quadrinhos. Não, eu acho que eles até iam comparar, mas aí não ia ter, sim, não ia seria... ter o peso, né, do título, sim, né? Ia ser muito, sim, mais tranquilo. Tipo Batman Cavaleiro das Trevas, que se você pegar o nome, o quadrinho que tem esse nome, não tem nada a ver. Esse atual aí do Batman S2 Super-Homem aí, que é mais Cavaleiro das Trevas. Batman o quê? S2. S2 Super-Homem. Então, já imagina o Batman, a mãozinha em formato de coração, super óbvio. É, um fazendo a mão de um lado e o outro completando. Mas então, assim, eu gostei da a primeira impressão do novo Homem-Aranha, né? Voltando só um comentário sobre o Homem-Aranha. A primeira impressão foi muito boa, apesar de muita gente fazer mimimi e tal, que é sempre normal, né? Mas gostei do uniforme, gostei. É, por enquanto só tem uniforme, né? Não dá pra saber mais nada. Exato. Eu fiquei tão contente com essa cor do uniforme, mantiveram ali o uniforme tradicional. Cara, eu achei lindo. Eu falei, a lágrima só escorreria mais. A única diferença, assim, mais marcante do uniforme é que tem uma faixinha nos braços e tal, e eu vi gente reclamando, tipo, ah, que absurdo. Eu imagino que não seja o uniforme final ainda, ele ainda vai mudar. Gente, pra quê? Tá bom, sabe? Eu não entendi também. Eu vi uma pessoa reclamando também. Não, tá, para com isso, né? Assim, só uma comparação. Quando saiu o filme do Sam Raimi, antes de sair, né? Os dirigidos pelo Sam Raimi, os dirigidos pelo Mark Webb e esse aqui, todos a primeira imagem que sai é o Homem-Aranha com o uniforme, né? O do Sam Raimi não dá pra comparar muito bem, porque foi a primeira vez, assim, de uma grande produção, né? Então todo mundo falou assim, olha, interessante, meio esquisita essa teia aí em alto relevo, mas interessante e tal. O do Andrew Garfield gerou a controvérsia pra caramba, todo mundo ficou falando que parece que ele tava vestindo bola de basquete, sabe? O primeiro uniforme do Garfield, eu não gostei. Eu reclamava, ficava de mimimi, até eu assistir, aí parou o mimimi. Então, mas é isso que eu ia falar, assim, a primeira impressão que eu tive do uniforme do Garfield também foi negativa, sabe? Só que eu falei assim, não vou julgar o filme pelo uniforme e tal, mas tá estranho, aquele negócio. E esse daí é o contrário, né? Não vou julgar o filme pelo uniforme, mas tá, a aparência tá boa, caramba. O olho lembra o Romita. Eu estava com medo deles fazerem, sei lá, alguma coisa. Que, com medo não, porque se você for pegar todos os filmes da Marvel, eles nunca fizeram uma alteração muito forte no visual dos personagens. Eles sempre respeitaram o máximo. Você pegar até lá o Thor com a toalha da cozinha na capa, o Capitão América vestido com a bandeira. O escudo o antigo, Doutor né? Estranho, o escudo antigo do Capitão aparece. O escudo antigo. Porque eles iam cagar justo no Aranha, que é, parafraseando o Júlio, não é o Miles Morales, é o carro-chefe da Marvel. O que o pessoal tem que entender é que, assim, como uma produção, digamos assim, única, né? Que ele não é nenhum filme da Marvel, assim, o Aranha está lá, não é nenhuma coisa só da Marvel nem só da Sony. Então, assim, eles precisam agora dar uma nova identidade visual para esse novo Homem-Aranha. Então, assim, não ia poder ter textura de bola de basquete igual do primeiro do Garfield, não ia poder ter muitas semelhanças com os que já foram apresentados anteriormente. Eles iam ter que mudar. Eu acho que fizeram um bom trabalho, pelo menos pelo que eu vi até agora. Assim, primeira impressão, só olhando essa cena, pra mim ele fica em segundo lugar dos preferidos uniformes que o Aranha já teve. Primeiro ainda é o do... Primeiro é do filme da Gwen? É, isso, o último aí que tá do Amazing. Mas tirando isso, é porque como eu tava falando, quando eu esperei, eu tava esperando alguma coisa, mas não tava esperando tanto assim. Assim que eu vi o filme, quando ele pulou, apareceu, já me veio à mente uma imagem do Hamilton. Falei, caramba, fizeram. Ele tá parecido. Tanto que tem comparação, muito. O pessoal fez comparação aí na internet, comparando uma imagem desenhada pelo Romita com esse uniforme. Só deixando claro, o Magani tá falando do Romita pai. Romitão, eu falei Romitão. Certo? Sim, Romitão. Exatamente. Sim, só deixando claro, sim, pra quem não tiver entendido quando ele falou Romitão. Embora eu ache engraçado que eu já vi gente falando, ah, tá igual do Romitinha. Não, gente, Romitinha faz quadrado. Sim. E aqui, Mônio, você caiu aí, você quer comentar alguma coisa? Eu não sei o que já foi comentado ou não. Eu só sei que o povo que tá de mimimi reclamando ou não manja de quadrinhos ou não sei o que espera da vida. Isso é chato mesmo. O cara quer que filmem um quadrinho. Só assim, isso chama-se desenho animado, já existe. E o desenho que é igualzinho aos quadrinhos, o pessoal fala que é ruim, que é o desanimado lá. Aquilo lá é o quadrinho na tela. Tem uma pessoa choraminga. Tem o Motion Comics, não é? Eu esqueci como é que chama. É, o Motion Comics é atual. É mais atual. Aquilo é ainda pior. Sim, sim. Mas o que eu ia falar era a lente, né? Aquela lente que abre e fecha. Ano passado, os irmãos Russo lá postaram uma imagem que agora faz sentido. Que é essa imagem que vai estar no post aí, que eu mandei aqui pra vocês. Ah, eu lembro disso. Passado. Interessante. Aí você vê como funciona o abrir e fechar como uma lente. Bom, então, só pra gente não delongar muito mais, só quero perguntar uma coisa aqui pra cada um, pra gente fechar. Magaren, Team Iron Man ou Team Captain? Só tem um lado, pô. O lado certo. Capitão América. Porrada no cachaceiro. E vocês? E você, Carol? Cara, que resposta. Esses dias tava conversando com a gente acabou fazendo um encontro na terça-feira pra falar um pouquinho sobre isso. É difícil, gosto muito do Stark, mas, meu, não tem como ficar do lado dele. O Capitão América, time do Capita. Dante. Team Iron Man. Porrada no escoteiro. Porrada no escoteiro, olha só, super-homem então tá na história. Então você é desses, Dante. Sem contar que 90% do pessoal que é time Iron Man, na verdade, é time Robert Downey Jr. Não é. Tá mal gosto. E, ô Mônio, pela zoação que você fez aí com o Dante, eu imagino que Capitão, né? Então, se for baseado como é nos quadrinhos, é Team Capitão mesmo, não tem o que discutir. É, você falou exatamente o que eu ia falar. É incrível como um negócio que era pra ser uma discussão realmente séria e válida dos dois lados, fizeram transformar o bem contra o mal. Porque, pô, nos quadrinhos transformaram o Homem de Ferro, não tá todo errado o que ele tá fazendo, fim de papo. É, mas. Exato. Então, isso que eu ia comentar, assim, exato. Se eles seguirem a ideia da revista, é Capitão sem dúvida. Assim, eu tô, por enquanto, Capitão, mas vamos ver como é que vai ser a representação do Homem de Ferro no filme, né? Pra ver se é meio a meio ou se é igual aos quadrinhos. Eu sou tão time Capitão que eu estou contra a Scarlett Johansson, pra vocês verem. Nossa, é, realmente. Pra isso você chegar a esse ponto... Bom, então, beleza. Ficamos por aqui com esse programa especial. Agradecer a Carol que aceitou o convite feito 2 minutos antes de começar a gravação. Obrigada pelo convite, gente. Calhou mesmo. Não, e foi mesmo, galera. 2 minutinhos antes. Mas super bacana. Valeu estar aqui com vocês de novo. Aí a gente fala um pouco mais sobre essa diferença aí de Capitão e Homem de Ferro. Se tiver uma oportunidade de novo, eu vou adorar. Fala mais. Sim, um vamos ver se a gente marca alguma coisa depois do filme. Pra discutir o filme em si, né? Sim, combinado. Bom, então, valeu, gente. Até mais. Abraço. Chup, Stark.